sobre, falar sobre. Se me deixares, eu digo o contrário de toda a gente. Neste mundo de enganos, fala a verdade a quem mente. Tu dizes que a minha boca num dia.

Não se lembra dos anos 80, das festas de garagem, estava na moda a lambreta. Verão azul do arte e companhia, dos problemas da droga que não me fazia. Por esta razão que estamos aqui a representar o pop rock com o flow do MC. Porque também nós começamos na garagem, com sonhos na cabeça iniciamos a viagem. Na garagem começa e para acabar é com a vida. A paixão pela música no sentido da batida, num poder criativo, liberdade de expressão, pelo prazer que nos dá construir uma canção e de mão em mão ir passando a mensagem, dando sempre a sentir o prazer da viagem, divagações mentais, inspirar melodias e através de improviso dar mais brilho aos dias. Existem várias coisas que me fazem falhar, a de ser ser humano e a de querer amar. Desconfio da minha falha porque não consigo confiar na perfeição. São tantas falhas, conclusões, realidades falhadas, pintadas com vários padrões de falhas que provocam um sucesso ou um insucesso no que me aconteceu, esperando que desta vez quem falhou não volte a falhar. É não darmos valor às nossas capacidades. Falha humana. É não vermos fantasia dentro das realidades. Falha humana. É não pensar em todos, ficar focados em nós. Falha humana. É oprimir o povo e retirar-lhe a voz. Yo, um som, um tom. Deixa-me dar uma palavra para quem pensa que é bom. Nunca menosprezo o poder da falha. Nunca desprezo uma alcateia de humanos falhados, porque podem estar esfomeados pela tua fama viva e com gana estarão à tua espera de tua mais pequena falha física ou psicológica. Falhar é humano quando temos consciência, mas existem algumas que só provocam violência. Quando injustiças que lastam em forma de fogo, avançando rapidamente pondo vidas em jogo. Tudo começa, poderá não ter fim, mas existem falhas humanas que não são assim, como o ódio e o amor que convivem lado a lado. Uma espécie Frankenstein que não pode ser controlado. Frankenstein, divagações são assim. Já passaram 25, mas continuamos aqui a cantar em português, tal como vocês, transmitir uma mensagem na nossa língua mãe. A todos parabéns pelo vosso esforço, pela criação de música através do esboço de uma nota, um acorde ou até de uma letra. São milhares de pessoas com o vosso som na cabeça. Sei que não vai acabar. É uma espécie de viagem que para em tudo o que há. Se começou na garagem, sei que não vai acabar. É uma espécie de viagem que para em tudo o que há. Às nossas capacidades. Falha humana. É não vermos fantasia dentro das realidades. Falha humana. É não pensar em todos, ficar focados em nós. Falha humana. É oprimir o povo e retirar-lhe a voz. Falha humana. É sentir o beat e ignorar que existe. Falha humana. É não dar a mão e deixar alguém triste. Falha humana. É poder dar apoio, mas virar as costas. Falha humana. É saberes que é bom, mas dizeres que não gostas. Canal 1. Foi escrito nas estrelas. E se nada fosse por acaso, eu te dissesse que